Poxa, que diferente. Big Bang, já fiz meu backup pra restaurar os contatos do WhatsApp. Agora é oficial, eu sou pirê, tô chutando balde. Meu beijo é de graça, pegada vendada, avassado de chore. O pai tá na pista, na revoada da maldade. Atualizei, na sacanagemzinha. Flexiona, flexiona, flexiona, bebezinha. Na putariazinha, sequência de quicadinha. Na putariazinha, sequência de quicadinha. Atualizei, na sacanagemzinha. Flexiona, flexiona, flexiona, bebezinha. Na putariazinha, sequência de quicadinha. Na putariazinha, sequência de quicadinha. Esse negócio, bora, bora!